só pra te agradar. Do sul ou do norte, pra mim tanto faz. Entre guerras e cortes, você é minha paz. Você que me traz pra realidade. Sem você aqui, nada é de verdade. Mas se você for agora, eu vou junto com você. Eu vendo tudo que eu tenho pra poder te merecer. O que eu vou fazer sem você aqui? Meu sorriso perde o brilho, será que eu vou conseguir seguir em frente? Sem poder olhar pra trás, já que a minha paz já não se encontra aqui. Ela é coreana. Será que ela vai querer ficar? Ela vai pra Coreia. Será que ela vai me ignorar? Eu vou estudar mais, eu vou correr atrás. Eu vou me empenhar em busca da paz. Eu não quero mais ficar só pra trás. Sou ela que carrega aquela bendita paz. E você não faz ideia o tanto que eu te admiro. Eu tenho um quarto reservado pra gente e pros nossos filhos. Um futuro planejado com você do meu lado. Mas se você me deixar, eu vou ficar bem chateado. Mas o que eu posso fazer se eu não sou de mim? Maldito coreano que roubou você de mim. A partir de hoje não vou me desdobrar. Que tudo vá pro espaço, eu não quero chorar. De mim, fuck you, de mim, coreano de merda.